tarde, começou a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Petencourt, assino a playlist no RCA, a Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Playlist que, como habitualmente, pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos, lá está, via facebook.com/playlist.rca. Nesta primeira hora da playlist de hoje, portanto, que vai até às 20 horas, depois a segunda hora irá até às 21, mas dizia eu, nesta primeira hora vão passar por cá grupos como Radiohead, Kasabian, Blur, Interpol, entre muitos outros. Abrimos a sessão de hoje então com o grupo norueguês Madrugada, a música Higher, e passamos para New Order e Oasis, respectivamente com as músicas Vicious Streak e Don't Go Away. Votos de uma excelente noite de sábado, bem-vindos. Playlist com Miguel Bettencourt. RCA, a música primeiro. Depois de Oasis e a música Don't Go Away, passamos para Radiohead com Karma Police e depois Placebo com a música Pure Morning. Makes us blessed and makes for stormy weather. Morning dos Placebo, antes deles passaram já por cá Radiohead, Oasis, New Order e Madrugada. Vamos ouvir Kasabian, a música 24/7. Eu sou Miguel Betancourt, está a ouvir a playlist no Rádio Clube de Angra. Yeah. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Pinturi. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou o Miguel Petencura, assino a playlist no RCA, Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Ouvimos The Stone Roses, um dos emblemáticos e míticos grupos de Manchester. A música foi Straight to the Man. Passamos para três músicas seguidas, a cargo de Gorillaz, com a música The Valley of the Pagans. Esta música tem a participação na voz de Beck. Depois Blur com Beetle Boom e por fim Interpol com a música Slow Hands. Continuação de uma excelente noite de sábado. Bem-vindo novamente à playlist no Rádio Clube de Angra. Welcome to the land of the permanent sun, where the flowers are melted and the future is fun. The freeway lizards are my feelings so good. On one way trip back to West Hollywood. Let's go. Out. Playlist com Miguel Tancur. Yeah, but nobody searches. Foram os Interpol, antes deles Blur, Gorillaz com Beck e The Stone Roses. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, vamos ouvir LCD Sound System com a música Daft Punk Is Playing at My House. Na segunda hora voltarei com mais música, muita mais música. Entre outros, passaram por cá Monique Ortiz, DXX, Pixies, Baltazar, Savages, enfim, muita música para ouvir na playlist no Rádio Clube de Angra. Na segunda hora, também, das 20 às 21 horas. Oh!

Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Betancourt e estarei aqui deste lado até às 21 horas. Abrimos a segunda hora da sessão de hoje com Depeche Mode, a música Barrel of a Gun. Passamos para Dede com Global Eyes, depois Monique Ortiz com a música Still Asleep e, por fim, The Stooges com Luz. Global Eyes, Global Eyes, Hypnotize, Homogenize, Shut your eyes, don't criticize. It's a big surprise, ain't telling you lies. Truth hides in plain sight. Kentucky Fried Genocide. RCA, a música primeiro. Playlist com Miguel Bettencourt. Look out. Foram os Stooges com a música Luz, antes deles Monique Ortiz, Dede, e abrir a segunda hora da sessão de hoje da playlist Depeche Mode. Passamos para The XX com a música Basic Space. Neck chest, waist to fly, easy to take, you could take me in four hours, make me a deal, and they are peace, take it all, just stay a week. I'll take you in pieces, we can take it all apart. I've suffered shipwrecks right from the start. I've been underwater, breathing out and in. I think I'm losing where you end and I begin. Basic space, open air. Before we break,

Foi com Pixies e a música Gigantic que entramos na reta final da sessão de hoje da playlist. Passamos para Fugazi com a música Cash Out e depois Baltazar com Losers. Playlists com Miguel Bettencourt. Have a brown leather suitcase. Then I've been trying to walk away. I was a junkie all summer, but autumn's here any day now. Dos Arctic Monkeys vamos ouvir o tema Dangerous Animals e depois Savages com a música Adores. Shop. I adore life. I adore life. I adore life. I adore life. I adore life. You adore. Chegamos ao fim da sessão de hoje da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist no RCA aos sábados, das 19 às 21 horas. Recordo que pode ouvir esta sessão e outras anteriores em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos sempre via facebook.com/playlist.rca. A fechar a sessão de hoje, vamos ouvir Laura Marling, a música Saved These Words. Da minha parte, despeço-me, como é habitual, com um abraço, votos de um excelente fim de semana e até ao próximo sábado. When your work is over, your day is done. Put down your hammer into my welcome. Life is heavy and you're no master, son. When you're ready, into my arms come, into my arms come. Love's not easy, not always fun, and words are sleazy. My love is better done. My love is better done. He was my next verse.